aí pra minha galera da TVA. Tamo junto, parceiro. Deus abençoe. Vem, amor, vamos conversar. Senta aqui ao meu lado. Você foi embora e me deixou. E hoje estou aqui tão só. Volta logo, meu amor. Volta, amor. Preciso do seu amor, do seu carinho. Cheiro no lençol. Volta, amor.